Se liga, meu irmão, pode crer. Aqui o rap fala pra você que o mundo crime está mais louco. Todo dia morre um rapaz comum com bala dundum. Tem vários morrendo e você sabe que tem maluco atrás das grades se fudendo e se matando. Por isso aqui fato criminal está no comando, relatando os fatos pra você sair do buraco dessa vida fudida de ódio e dor com muito amor no coração. Tá ligado, irmão? Essa vida do crime não é pra você. Tá ligado? Saia dessa vida se você quer viver. Larga as drogas, cicatriz e a ferida do passado, que foi o mundo que atrasou a sua vida. Então vem com nós, fique lado a lado com os irmãos. Saia dessa vida do crime, larga o oitão. Tente ser feliz, mano, viver a sua vida, ter uma família, mas nunca cair na casinha feita pelos seus amigos que te deixaram pra trás. Agora o crime nunca mais. Mas você sabe que quem vive bem no começo irá morrer mal no fim, que nem você morreu. Vários vão morrer com rajada de oitão, pistola não interessa o calibre, mas você irá deitar numa vala com um corpo estourado de bala. Esse é o destino pros manos do crime e do mundo das drogas. Então saia do rolê se você quer viver. Não siga o caminho errado, nem o caminho obscuro. Seja um cara maduro, ajude sua família se você ama ela. Saia do mundo crime e do mundo das drogas. Volte pra escola, moleque, seja um aluno exemplar. E bota comida pra dentro da casa da sua coroa, que sempre te deu uma vida boa. É, uma vida boa. Seja feliz, seja amado com sua família que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Agradeça a Deus pela sua família querida. Seja feliz, seja amado com sua família que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Agradeça a Deus pela sua família querida. E sua família sempre te deu tudo que você queria. Os panos da hora, relógio, TV, DVD, tudo que você imaginava ele podia ter. Com muito amor e carinho, aquele moleque ia crescendo pouco a pouco, passo a passo. Ele estava entrando no mundo cruel, sentindo o gosto amargo do fel. E eu estou aqui pra te falar, esse mundão aí vai estraçalhar. E você nem imagina, você começa na maconha e termina numa clínica de recuperação de drogados. Lá se vai mais um viciado, perdido pro mundo do crime, fazendo assalto. Vai morrer com rajada, irá deitar, como eu tinha falado no começo. Não sei porque os manos não conseguem sair do mundo do crime sem ir para um caixão lacrado, a sete palmos do chão, enterrado na terra. Esse daí são os manos dessa guerra maldita, desse mundo louco. Eles estão indo embora desse mundo fudido e a sua família chora a morte de um parente querido. E aqui fato criminal que sempre está na luta pra fazer você cair na real, que a batalha é entre o bem e o mal. E o mal tá vencendo, mas o bem está sobrevivendo e sempre vai sobreviver. E o melhor vai ser para você sair do pó e do mundo crime. E a sua vida será melhor sem violência, e você será mais amado pela sua família que sempre esteve ao seu lado. Seja feliz, seja amado com sua família que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Agradeça a Deus pela sua família querida. Seja feliz, seja amado com sua família que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Agradeça a Deus pela sua família querida. Seja feliz, seja amado com sua família que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Agradeça a Deus pela sua família querida. Seja feliz, seja amado com sua família que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. É isso aí, agradeça, mano, a Deus pela sua família, querida. Tá, a família é o melhor presente que você pode ter, mano. É isso aí. Confia em si mesmo. Pode crer.